morreu no bairro da Cruz Vermelha como o rapper Plutónio. Ficou ferido no membro inferior esquerdo e teve de ser assistido no Hospital de Cascais. Nem com o pé partido eu chego em casa antes das 3 da madrugada. Bofes tão confusos, solteiro ou casado, eu tenho 3 moradas. Eu tive 3 amantes, mas ainda estou com a mesma namorada. Negócio eu faço longe do cubico porque a zona está espigada. 6 anos à cabeça, aos 19 eu perei a advogada. E no dia do julgamento ela disse, puto, não se passa nada. Nem beijei a tua dama, ainda lhe dei chuva dourada. Rap Tuga está a evoluir, mas não se passa nada. Giro diz que toca o mesmo tema, 5 estrelas no meu emblema. Troquei microfone por algemas, tô na rua com mesmos problemas. Como a Clara e tu ficas com a gema, mais ação que filmes de cinema. Tu deixaste até a Alfice Arena. Gira diz que toca o mesmo tema. Ei, passei um mau bocado na infância, agora não se passa nada. Não se passa nada. Eu e ela estamos envolvidos, mas não se passa nada. E quando a gente passa, dizem o que é que se passa, não se passa nada. Moço passa na rádio, carripana passa e não se passa nada. Se o dinheiro é sujo, ninguém quer saber. Venho de uma savonza ler, matar ou morrer. Violetas ou roxas, eu não quero saber. Get your money, maniga, diga, get your money. Rusga no cubico, mas tranquilo, niga, não se passa nada. Passei a madrugada na esquadra, mas não se passa nada. Levei uns quantos tiros, mas estou vivo porque não se passa nada. 10 quilos no cubico, meia hora, niga. Sem caviar no prato, com lama nos sapatos. Cresci na lei da selva, mas não sou bicho do mato. Vim do anonimato, não sou de ir em boates. Filho dos meus irmãos, o meu pai só deixou retrato. O meu silêncio é caro, porque falar é barato. O tempo nunca para, eu paro pouco no meu quarto. Estou sempre ao pé da 9, tive 10 menos um quarto. Quando eu foder a tuga, o rap vai nascer molado. Maniga, eu sou da cruz e não é pelo crucifixo. Antes do 9-6 eu tinha escutas no meu fixo. Tem muita cara nova nesse game que eu nem fixo. Quando falar de rap, foi Plutónio no prefixo. Agora somos muitos, eram poucos no início. Antes do final da história, muitos trocaram princípios. Mudei a minha história para o meu próprio benefício. Sangue, lágrimas, suor, ser bem-vindo ao sacrifício. Ei, não fiques assustado porque isto é só a entrada. Almoço jantarado com lagosta para a entrada. Nunca fui de sair muito, tinha os bifes à entrada. Mas à pala da fama agora eu trago uns 20 niggas à entrada. Se o dinheiro é sujo, ninguém quer saber. Onde ele matar ou morrer. Violetas ou roxas, eu não quero saber. Get your money, maniga, diga, get your money. Passei um mau bocado na infância, agora não se passa nada. O Janeiro vai ver isto e vai se vingar de nós. Eu disse já, se acontecer alguma coisa, foi Janeiro que acabei deste, garantes. Eles vão se vingar de nós, eles vão ver isto, vão nos apanhar na rua e vai ser dobrar. Eu disse, mas porque você estava a fazer isso? Eu não lhe devo nada, não sei o quê. Chegou perto de mim, deu-me um par de estalos e arranhou-me. Eu disse, porque você está a fazer isso? Por eu dizer isso, ele disse que eu tenho aqui o pescoço. Ele agarrou-me, apertou-me, torceu-me, apertou-me o pescoço, levou-me lá para o posto e deu-me porrada. Lá dentro deu-me pontapés na cara, na barriga. Eu disse, mas porquê que você está a falar assim comigo? Eu não devo nada a você. Desapareço aqui surpreendente com as mãos uma castada, mas é. Esta é apenas uma parte, uma pequeníssima parte deste imenso mosaico que somos enquanto país, mas uma parte importante, porque significativa em termos sociais e humanos. No entanto, muito pouco visível no nosso dia-a-dia. São coisas que sabemos que existem, mas que são lá entre eles, de uma forma distante. Se a guarda bate, se os putos apanham, se uns ou outros têm razão, já acaba por ser uma curiosidade, uma questão de pormenor. Afinal, a guarda existe para guardar as pessoas. Mantém-se, no entanto, sem resposta, o velho aforismo cada vez mais atual. Não é a primeira vez que por aqui se assistem a rixas. No ano passado, um homem foi morto em pleno bairro da Cruz Vermelha. Outro ajuste de contas poderá ter estado na origem dos incidentes da madrugada desta segunda-feira. O bairro da Cruz Vermelha é um dos locais mais problemáticos da área da Grande Lisboa.